Eu só parei aqui pra esfriar a cabeça, pra não chorar em casa, fui tomar cerveja. A mulher que eu mais amo acabou de me deixar. Já tava melhorando depois da bebida, e você vem ouvindo essa moda sofrida, e que cê tava mal e vim te fazer companhia. Olha, eu sei que você também sofre por outra pessoa. A minha vida também não tá nada boa. Você tá piorando a nossa situação. Abaixe o som, ou troque essa música de corno aí. Coloque um trem mais animado, eu tenho que sorrir, porque ninguém é obrigado a sofrer comigo. Abaixe o som e não repete essa música de novo, não. O baile inteiro tá notando a nossa depressão. Banda 007. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência, não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija morde a boca dela, fala besteira só pra te ver feliz. Eu voltei porque te amo assim, pois eu sei que você ainda não me esqueceu. Aprendi a te valorizar, nunca mais irei te abandonar. Para sempre em meu coração você irá morar. Eu tô no Siqueirão, aqui mesmo quero te encontrar. Siqueira é quem vai tocar a canção do nosso amor. A canção do nosso amor é linda, meu amor. Eu tô no Siqueirão, aqui mesmo quero te encontrar. Eu tô no Siqueirão, de Siqueira é quem vai tocar a canção do nosso amor. A Mauri Moreira. Olha o trem, vem surgindo por trás das montanhas azuis. Olha o trem, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho Réon. Olha, já é trem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Olha, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. A Mauri Moreira, do sertão. Oi, olha o céu, já não é mesmo o céu que você conheceu, não é mais. Banda Kene. Amor, vim aqui naquele lugar especial que eu te conheci e me lembrei do momento que seu olhar cruzou o meu e ficou no meu pensamento. Amor, teu sorriso não sai da minha memória, ele é tudo que eu preciso. Lembrei que antes sem ti não tinha mais esperança de um dia ser feliz. Eu só te liguei pra lembrar do amor que o tempo não apagou. Relembrar o dia em que a alegria me disse adeus. Foi só por amar quem não me queria. Que agonia em mim se escondeu. A desilusão de quem não consegue o amor de alguém é até pior do que morrer. E o pranto e a solidão de quem não conseguiu um coração não se pode nunca esconder. Alegria de um trilho é saber caminhar. Se não ser por inteira, acabo logo me perdendo. Então me deixe aqui sozinha, procurando uma saída. Me deixe em paz você. É o melhor. Se lutando é que se encontra as virtudes do coração. Amazônia. Se tem foco procure cultivar, pois a alegria de um trilho é saber caminhar. Se não ser por inteira, acabo logo me perdendo. Então me deixa aqui sozinha.